Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa noite. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS não pode estar presente, mas temos, claro, a Ana Jara do PCP. Hoje vamos falar do projeto de um centro intergeracional no antigo Hospital Militar de Belém, que a Câmara diz que irá manter. Também falaremos da suspensão das licenças de alojamento local. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar aqui os colegas e o meu minuto, e quando vejo, quando olhando aqui para uma televisão que temos ali no estúdio, vejo as imagens de Valência. Ah, e um minuto mesmo, hein? Sim. Vou pedir que sejam breves, por favor. Não, ninguém que tenha responsabilidades, ninguém que é humano, digo eu, não fica indiferente ao que aconteceu em Valência. A tragédia que aconteceu em Espanha E que não estamos livres que nos aconteça e que preocupa quem tenha responsabilidades autárquicas. E ainda hoje de manhã, em mensagens trocadas num grupo que nós temos entre presidentes de junta, estávamos a falar das previsões tão diferentes conforme cada site que apresenta que pode a determinada hora chover torrencialmente, outro diz que não, e que é muito ingrato para se ter as equipas preparadas para responder a desafios. Creio que o que vale aí para vós desta... é o IPMA e a Proteção Civil, não é? Os sim, sim, sim, sim, mas fazer previsões, não é? Mas a informação que todos podemos hoje em dia ter acesso nos nossos aparelhos, todas as coisas, tenta-se consultar as coisas. Entidades oficiais e aparecem, embora tenhamos também essa informação que nos é dada pelo Serviço de Proteção Civil e que somos alertados. Mas há uma indefinição, até já muito em cima do acontecimento, de termos de atuar ou termos de ter muitos meios no terreno, ou felizmente, esperemos sempre que seja assim, de não ser necessário esses meios. Mas é cada vez mais difícil conseguir ter as coisas preparadas para estas intempéries, cada vez são mais frequentes e com mais intensidade. E uma palavra de lamento e de pesar e de solidariedade para o nosso país vizinho, Espanha, que está afetado tragicamente. António Proa, o seu minuto também mais reduzido. Muito bem, eu calha bem, bom, em primeiro lugar cumprimentar os meus colegas aqui no estúdio e os nossos ouvintes, e calha bem ser eu a fazer o minuto seguinte ao Carlos, porque para além, evidentemente, de também manifestar a minha solidariedade para com agentes de Valência que sofreram aquele terrível episódio, aquela catástrofe que se vive por lá, o meu minuto era precisamente para dar conta de que na passada semana o Presidente da Câmara de Lisboa anunciou algumas medidas no âmbito do Plano de Emergência de Lisboa. Foram elas, uma delas eu já tinha referido na semana passada, que foi o sistema de aviso por SMS para todos os lisboetas, o aviso LX, que permite a todos os cidadãos que se inscrevam, dando o número, sim, precisamente, sim, receberem avisos, instruções. Acho que não está muito relativamente divulgado, mas sim. Mas é uma ferramenta muito útil, precisamente para evitar aquilo que o Carlos referia, de informações muitas vezes dispares. Esta é uma informação responsável, oficial, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa. Para além disso, foram já agora deixe-me dizer o número, se as pessoas que nos estão a ouvir quiserem saber, é o 927-944-000. Basta enviarem uma mensagem a dizer avisos LX. Exato. E a partir desse LX momento ficam inscritas e receberão informações sempre que tal se for aconselhável. A segunda medida anunciada foi a definição de 86 pontos de encontro para emergência em Lisboa, para que as pessoas saibam que mais perto delas tem um ponto, no caso de haver uma catástrofe, um sismo, porque se fica sem tipo de catástrofe, não é? Portanto, há pontos de encontro onde as entidades oficiais vão ao local para prestar auxílio. A terceira informação que foi divulgada diz respeito à plataforma LX Resiste, esta dedicada à prevenção de sismos, e é uma ferramenta interativa que permite a qualquer cidadão tomar decisões mais informadas e adotar medidas para minimizar os impactos de um sismo. Eu já consultei esta plataforma, é de facto interessante, informações muito úteis. Pode-se saber, portanto, algumas informações sobre, sobre o que fazer, relativamente ao nosso edifício, sobre também, o que fazer, é? Em função das características dos edifícios, que medidas é que devem ser tomadas, até em termos de prevenção ou de minimização no caso de sismo, mas depois também para proteção individual, o que é que deve ser feito, e é uma ferramenta muito útil. Muito bem, agora vamos ouvir a Ana Jara, e antes me enviar aqui um abraço ao Modesto Navarro, que tivemos todos ao telefone com ele há bocadinho, e ele diz que nos está a ouvir, o nosso primeiro residente. Sim, um grande abraço para o PCP, Modesto Navarro. Um grande abraço de nós todos. Não é? Exato, exato. Sim. Muito bem. E foi um bom ouvi-lo, para ele. Ouvi-lo com uma foi voz bem melhor. Com uma voz ótima, sim. Muito bem. Bom, boa tarde. Eu também, em nome do PCP, gostava de deixar aqui a palavra para aqueles que perderam a vida na tragédia de Valência, que também assolou a Andaluzia, e toda a solidariedade para aqueles que continuam ainda a lutar e a reorganizar cidades, aldeias, enfim, territórios rurais onde uma tragédia impensável virou as vidas do avesso. E um número que vai com certeza aumentar muito, porque há muitos desaparecidos ainda, sim. Portanto, sim, conforme o tempo sim, avança, é impossível não é pensar possível que isto mais nos pode acontecer, de facto. Também, não é? E é preciso pensar a cidade nesse sentido. Bom, o meu primeiro minuto vai para um tema que diz respeito a todos, que transportes públicos e sobretudo a Carris que está na alçada da Câmara e que tem uma rede que não é repensada há 18 anos. E por proposta do PCP na Câmara, nós submetemos a proposta de repensar esta rede que desde 2006, enfim, não tem grandes alterações. A cidade, essa sim, teve grandes alterações e, portanto, ganhou novos bairros, novas zonas comerciais, novos polos de emprego, enfim, há um desenvolvimento também de outros transportes, a rede de metro cresceu, também há outros modos de mobilidade. A rede da Carris não foi pensada para além daquela rede 7 que toda a gente se lembra, em 2006 começaram a transformar os autocarros 58 em 758, enfim, foi essa rede 7 que foi criada em 2006. Esta cidade teve modificações profundas, mas a rede carece de ser alterada conforme a cidade que serve. Eu devo dizer que houve pequenas alterações, aquelas carreiras de bairro, alguns ajustes de horários. Que aí houve alterações, mas neste momento, e quem tem, quem está na Câmara e recebe de facto as queixas dos municípios, porque os municípios dirigem-se à Carris, coisa que não acontecia em 2006, porque a Carris era uma empresa independente, era do Ministério dos Transportes. E agora não. E agora não. E agora é da Câmara, e então as pessoas, muito legitimamente, vão à Câmara queixar-se de várias situações. Tempos de espera imensos, autocarros cheios, enfim, o tempo de cada percurso, não há informação fiável nos postos em que as pessoas, nas paragens de autocarro, em que as pessoas apanham o autocarro, portanto ficam ver, horas a secar nas paragens, que é mesmo assim. Todos nós que usamos transportes públicos, eu uso transportes públicos e penso que é geral a ideia de que não são fiáveis estes transportes, e portanto para todos os passageiros que cresceram desde essa altura, 2006 até agora, que são muito mais do que eram em 2006, esta alteração é justificada e já vem tarde. É terminada, e não. Por isso nós viemos propor isso, estamos a colecionar aquilo que as pessoas nos fazem chegar, e portanto se as pessoas nos quiserem fazer chegar alguma reclamação, alguma situação em que pensem que pode melhorar o serviço ou que o serviço é deficitário, etc. Nós neste momento estamos a colecionar isto no gabinete dos vereadores do PCP. Para depois fazerem uma apresentação à Câmara, uma proposta de alteração dos percursos. Exatamente. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tema. A Câmara de Lisboa mantém projeto do Centro Intergeracional no antigo Hospital Militar de Belém. Moedas diz que, ao contrário do que já aconteceu no passado, não faz sentido pagar ao Estado por este edifício. Inês Drummond, do PS, lembrou que o Governo disse que foi a Câmara que recusou a solução do antigo Hospital Militar de Belém para a criação de um centro de acolhimento de emergência de pessoas em situação de sem-abrigo e que haveria disponibilidade para a implementação deste centro intergeracional e, por isso, estava a ser preparado um protocolo, mas que tal implicava negociação adicional com as condições financeiras a terem de ser ajustadas. Ora, questionado se o município está disposto a pagar ao Governo pelo espaço do antigo Hospital Militar de Belém, na Freguesia da Ajuda, o Presidente da Câmara criticou a postura do anterior Executivo Municipal do PS de comprar imóveis ao Estado, disse, considerando que isto representam truques políticos entre um orçamento do Estado e um orçamento municipal. No fundo, ou seja, para Carlos Moedas não faz qualquer sentido o Estado a comprar ao Estado. É isto, António Proa? É uma parte desta questão. O que estava de facto previsto inicialmente para as instalações do antigo Hospital Militar de Belém era um centro intergeracional, o Centro Intergeracional da Ajuda, para servir no essencial a população daquela zona. Teria um lar, teria também uma creche, equipamentos que fazem falta naquela zona, e tal, aliás, mereceu o apoio da Junta de Freguesia e da população da Ajuda. Recentemente surgiu a possibilidade de, provisoriamente, antes da utilização definitiva como centro intergeracional, de poder aquele espaço acolher pessoas em situação de sem-abrigo, essa possibilidade foi de facto recusada pela Câmara Municipal, que, como nós aliás já debatemos neste programa, para as quais foi encontrada uma solução alternativa de alojamento. Há um dado significativo. Eu próprio. Acesso ao centro do Beato, é isso? Neste momento as pessoas estão instaladas em vários, por um lado nos centros de acolhimento de que a Câmara dispõe, e por outro lado em alojamentos provisórios com recurso a pensões, enfim, a alojamentos que quiser. Exatamente. Para além da rede que já existe, que aliás, sim, vale a pena dizer que tem sido incrementada nos últimos anos como resposta às pessoas em situação de sem-abrigo. Mas a questão, para mim, que é relevante e que é um dado novo, é que esta possibilidade que foi lançada recentemente daquele espaço acolher provisoriamente, servir provisoriamente como centro de acolhimento, foi uma possibilidade que foi recusada também pela Junta de Freguesia local e também pela população local. Ou seja, a decisão que foi anunciada como sendo, e foi de facto uma decisão da Câmara Municipal, de encontrar alternativa àquele espaço, foi apontada à responsabilidade exclusiva do Presidente. A decisão é de facto do Presidente da Câmara, é da Câmara Municipal, mas foi uma decisão tomada em conjugação, quer com a população, quer com a Junta de Freguesia local. E este dado é significativo porque passou a ideia que tinha sido uma decisão exclusiva do Presidente. Bom, no que importa relativamente à questão que colocou, é uma discussão que é muito interessante e que, em boa hora, a Câmara lança para reflexão. Faz ou não sentido que edifícios públicos, edifícios do Estado, que pertendam, que pertencem ao Estado, mas que pretendem servir soluções para as comunidades, se esses edifícios devem ser comprados pela Câmara Municipal, que é outro ente público? É uma discussão interessante. No passado, o que aconteceu é que, por exemplo, para residências universitárias, ainda recentemente, a Câmara Municipal pagou, e pagou muito, para a aquisição de equipamentos do Estado para servirem uma função social. Sim. E a reflexão é, de facto, faz ou não sentido que o Estado pague ao Estado? fundo é isso, para, está a pagar o... eu acho que se a questão for colocada nestes termos, se faz sentido o Estado pagar ao Estado, eu acho que a primeira impressão é que de facto não faz muito sentido, porque ainda para mais em situações em que é a autarquia com esses equipamentos concretizar funções que são funções da responsabilidade do Estado, então ainda mais, menos sentido menos faz. Sim. E, portanto, esta situação parece-me muito pertinente. Se faz sentido, neste caso em concreto, para o antigo Hospital Militar de Belém, que vai cumprir uma função social cuja responsabilidade é do Estado, se faz sentido a Câmara, para além de garantir essa função, ainda pagar as instalações ao Estado para o cumprimento dessa função. E, portanto, eu acho que, como reflexão, me parece interessante, e neste caso em concreto parece-me perfeitamente ajustado, mas, e termino com isto, o Estado tem muitos edifícios que não são utilizados na cidade de Lisboa, podem cumprir funções sociais, vale a pena fazer esse levantamento, vale a pena fazer esta discussão entre a autarquia e a administração central e, de facto, evitar que a lógica seja a Câmara ter que pagar ao Estado valores que são exorbitantes, muitas vezes, ao preço que está o metro quadrado de construção em Lisboa, e com isso prejudica a capacidade da Câmara fazer cumprir aquelas que são, de facto, as suas funções. Ana Jara, concorda com este princípio, nomeado para eu este sítio em concreto? O António Proa disse bem, em boa hora, a Câmara lança para a discussão este tema. Sim. O que fazer com edifícios públicos, basicamente, não é? Sobretudo aqueles que estão vazios. E, portanto, eu acho que a Câmara tem uma boa oportunidade, uma vez que é da mesma cor política que o Governo, de resolver este assunto e, enfim, e fazer o que tem que fazer dentro daquilo que é necessário para a cidade de Lisboa. Eu relembro que o Presidente eleito, Carlos Moedas, prometeu, ainda antes de iniciar de ser eleito no seu mandato, tinha uma promessa de construir 4 centros intergeracionais no primeiro ano do seu mandato. Enfim, era uma coisa enfim, importante para quando, antes de ser eleito, e na verdade um deles era na Ajuda. Era na Ajuda, Bairro da Liberdade, Bairro das Garridas, Avenida, e na Avenida Álvaro Paes. É sempre já bom relembrar estas dito, coisas. Dito no programa eleitoral do PSD para a Câmara de Lisboa. E pelos vistos deixou de ser, entretanto, nestes 3 anos e qualquer coisa... Faz aos 3 anos, exatamente. Uma prioridade para Carlos Moedas. E, portanto, é bom que volte a ser, e é bom que se pensem estas coisas e que se pensem com a população, obviamente. Agora, aquele edifício é um complexo, funcionou ali um hospital... E também era importante e seria importante, e nós, vereadores do PCP, questionámos a Câmara sobre isso, se seria possível encontrar ali um casamento nestes dois usos, o centro de acolhimento temporário para pessoas sem abrigo e o muito aguardado centro intergeracional para as pessoas da Ajuda. Isto não foi respondido até hoje. Nós fizemos um documento que entregámos e, enfim, esperando que ele pudesse ser respondido. Não achamos que... O espaço é suficientemente grande para poder albergar essas duas vertentes? Sim. Pensamos que sim. Pensamos que sim. Achamos que sim. Nós achamos, mas questionámos se seria possível este edifício acolher estes programas. O que não nos parece boa ideia é esta convergência entre PS, PSD, CDS, de retirar o centro de acolhimento temporário do mapa da Ajuda. Disse também o António Proa que foi rejeitado pela Junta de Freguesia e pela população. Eu acho que, pela Junta de Freguesia sim, a população, houve algum debate, gerou algum debate, mas também não houve nenhum processo de adequação comunicação, enfim, e de explicação sobre o que é que seria a escala, o que é que ocuparia, enfim, se nós andamos a empurrar de junta para junta aquilo que a cidade necessita, a belo prazer, quer dizer, a cidade também nunca há de ter aquilo que as estruturas que precisa, que, não é? As estruturas que necessita. Elas têm que estar bem distribuídas, mas têm que acontecer nestes espaços que estão vazios e que são importantíssimos, que estão, de voltar a ser vividos e enfim, e servir os múltiplos usos que a cidade necessita. Sobretudo que já estão vazios. Carlos Artesan. Bem, este edifício foi renovado em 2020. Sim. Com uma polémica que nunca mais ouviu falar dela. Exato. Das obras que tinham custado 750 mil euros, iriam custar 750 mil euros e custaram 3 milhões e 200 mil. Foi renovado para COVID. COVID, não é? Para a Covid-19. E foi utilizado no combate ao Covid e sim. Depois ficou... E porquê julgou... ficou assim, fica-se impune? Há uma derrapagem pois, brutal? Pois, isso ninguém... eu não tenho dados, não tenho dados. Ninguém teve a culpa, não é? Não tenho dados... Não é nunca que seja mais importante a culpa, nunca mais se falou, dizer, nunca mais se falou nesta situação. Mas ainda deve estar em bom estado, revisitando, não é? 2020, sim, sim, sim. Deve estar em bom estado. Portanto, depois em seguida foi falado em diversos locais, não sei, não, acho que nunca foi oficializado por Engenheiro Carlos Moedas, da possibilidade de ser um centro de acolhimento a pessoas em situação de sem-abrigo, e houve um levantamento popular na ajuda, e que a Junta de Freguesia, o meu colega fez o seu papel e contestou a deslocalização de nem sei se era o centro de Santa Bárbara que iria fechar e não, já tinha fechado e que uma parte das pessoas teriam para o Beato. Mas eu pensei que era para... Mas era uma das soluções. E pronto, houve um grande levantamento, isso houve. Agora, claro está que os centros e os acolhimentos têm que ser espalhados pela cidade, e se todos nós recusarmos... E têm que ser explicados, como tem que ser explicados, já, e tem que ser, não é? Porque as pessoas às vezes acham tem, que é uma coisa e vai que ser outra. Tem que ser uma coisa diferente do que um amontoado de pessoas, um local onde se amontoam as pessoas, claro, sem condições e sem lhes dar respostas. Portanto, isso acabou por ser contestado pela Junta de Freguesia e pela população. O engenheiro Carlos Moedas voltou a dizer que pretende fazer o centro intergeracional ali, portanto, parece que pelo menos Câmara e Junta agora estarão de acordo. Se poderia ter sido feito há mais tempo, certamente que sim, mas há aqui tempos que demoram, se nós ainda não sabemos o que é que aconteceu ao dinheiro, se calhar ainda nunca vamos saber porque é que aquilo deu aquele salto. A tal derrapagem. Aquela tal derrapagem de mais 2 milhões de euros. Portanto, é isso eu posso constatar nas funções que exerço há 3 anos. Que uma coisa são as nossas previsões otimistas e cheias de boa vontade de fazer as coisas, outra coisa é a realidade nua e crua. E quando o António Proa falava e a Ana Jara falavam da transição entre um bem que está no domínio do Estado para uma Câmara Municipal, eu dou um exemplo no Parque das Nações. Há um terreno para construir um pavilhão que foi anunciado no anterior mandato, está aqui um outdoor a dizer que vai ser construído o pavilhão. Fizeram um concurso, o pavilhão, o terreno tinha sido da Câmara, tinha sido cedido à Parque Escolar e depois era necessário regressar à Câmara. E já passaram 3 anos, só no meu mandato. E isso ainda não está fechado. E isto é um acerto de conta. E aquelas manigâncias parece que está no livro do Asterix. Portanto, isto parece que não existe. E conclusão, perdem todos. Perdem as crianças, claro, que não têm o equipamento. Perdemos enquanto comunidade. E as pessoas estão-se um bocado nas tintas para isso. E aqui nem sequer... Percebem que não se resolvem as coisas, não é? Nem sequer é uma questão de dinheiro. Isso é de uma incompetência. Nem sequer é uma questão de dinheiro. É devolver um terreno... Passar do Estado para a Câmara, que passou para o outro e depois devolveu para uma instituição. Portanto, isto é muito mais complexo na prática. E a pessoa fica estupefacta como é que estas coisas acontecem em 2024. Mas acontecem. Bom, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Esta terça-feira, não deixe voar o jackpot de 108 milhões. Euromilhões, a criar excêntricos de um dia para o outro. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado. De segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado. Para ver, sentir e ouvir o fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado em Alfama ou visite museudofado.pt. Segunda parte do Fórum Lisboa. Vamos ainda continuar com este tema com que abrimos o fórum, o projeto intergeracional no antigo Hospital Militar de Belém, que a Câmara diz que vai manter. Ana Jara quer acrescentar alguma coisa sobre o tema, não é? Eu quero acrescentar uma hoje ideia. Hoje não temos cá a Carla Madeira, portanto tem mais um bocadinho de tempo. Queria acrescentar uma ideia tal. Que de certa forma radical, tendo em conta o estado do edificado público, que é de todos nós, sim, na cidade de Lisboa. Vazio, degradado, enfim, este exemplo que o Carlos Ardisson aqui deu do terreno do Parque das Nações, sim. Que é um bocado, mas também o próprio Hospital Militar da Ajuda, Belém, que teve a tal obra em 2021 e que ainda não serviu para mais nada, portanto está fechado. E ninguém se preocupa em obra com grande derrapagem financeira, diga-se de passagem, em que aquele dinheiro público para seja não ser inabitual em Portugal, não é? Sim, exato. E que aquele dinheiro público seja possa servir as pessoas. Portanto, eu queria dizer que a ideia radical seria não haver edifícios vazios de propriedade pública na cidade de Lisboa. Para tal, tinha que haver, de facto, uma coordenação entre o Estado Central e o município para poder ativar aí aquilo que a cidade necessita. Pois também queria dizer outra coisa em relação à questão das pessoas sem abrigo. Porque as pessoas sem abrigo neste momento estão numa situação, estão em hostels, aquelas que estavam na Igreja dos Anjos estão em hostels numa situação muito precária, porque neste momento a Câmara está a pagar, enfim, não sei a despesa qual será, mas de certa forma está a pagar para que aquelas pessoas sejam acolhidas em entidades, por entidades privadas, não é? que disponibilizam o seu espaço mediante um custo, quando tem, de facto, este belíssimo espaço, o Hospital Militar da Ajuda Belém, enfim, e outros tantos espaços disponíveis que podia ativar para uma resposta mais sólida e a mais pessoas, concreta, mas mais as pessoas estarão melhor ali do que estavam na rua, claro, certeza, mas tinha que começar, que e nós também não é? Temos essa grande questão, que é como é que se vai resolver a seguir, depois destes hostels que o Presidente já prometeu que seria uma resposta, enfim, temporária, mas como é que isto se vai desenvolver, porque Lisboa tem um plano de acolhimento para as pessoas sem abrigo. E este plano tem ali uma verba afeta à criação de novos centros de acolhimento temporário em Lisboa. Seria bom que fossem edifícios vazios do Estado. Querem concluir o tema ou passamos já para o próximo tema? Quero já agora acrescentar, foi aqui muito brevemente. António, não tinha mais nada a acrescentar. Não tenho, porque há pouco foi feita uma referência ao antigo quartel de Santa Bárbara, sim, que chegou, foi utilizado durante a Covid também e depois continuou a ser utilizado para acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo, e esse é um bom exemplo da falta de articulação entre a administração central e a autarquia, porque a Câmara Municipal utilizou aquele espaço para acolher pessoas em situação de sem-abrigo e de um momento para o outro, sem que fosse expectável que tal acontecesse, o Estado disse que a Câmara tinha que desocupar o quartel de Santa Bárbara, já agora fica ali em Arroios. E, portanto, teve que ser... houve aqui alguma tensão entre a Câmara e o Governo, no sentido de que a Câmara disse só sairia dali, só desocuparia as instalações, se o Governo encontrasse uma alternativa, porque o Estado não tinha pensado numa alternativa, pese embora aquele edifício fosse do Estado. E, portanto, este exemplo do quartel de Santa Bárbara é um excelente exemplo da falta de articulação entre o Estado e a autarquia, no sentido de colocar à disposição de funções sociais edifícios públicos que não estão a ser utilizados. Neste caso da Ajuda, acho que a situação é menos polémica. O que estava inicialmente pensado para lá é um centro intergeracional e é isso que vai acontecer, espero que num futuro próximo. Carlos Ardisson, e também o apoio ao sem-abrigo, mas isso já foi posto de parte há mais tempo. Carlos Ardisson, queres arrematar? para passarmos não, eu tema. Pegando nisto que o António dizia, é que há diversas áreas que deviam, que o Estado e as autarquias locais, e quer câmaras municipais, quer juntas de freguesia, se deviam sentar e abordar e pensar no que é melhor para o país e não na minha política contra a outra ou alterar aquilo que o anterior tinha feito e tentar que haja, eu vejo, não quero desviar do tema, mas ainda hoje houve greves na educação e eu continuo a achar que as escolas não podem pertencer das 8 às 9 da manhã à junta de freguesia ou à entidade que lá está, depois passar ao Ministério da Educação, depois passar a uma empresa, depois passar a não sei o quê. E com isto ninguém o problema existe há muitos anos e não é falado e não é abordado por as entidades que o podem resolver como um todo, e isto nós sentimos na pele quando estamos em funções, que estes problemas necessitam ser tratados, mas tem que haver ali um catalisador qualquer para as pessoas se sentarem e pensarem isto, o problema existe e tem que ser resolvido, da mesma forma que o António dizia. Não se percebe como é que se decide agora vamos reaver um edifício que até está ocupado sem dar uma outra alternativa. Portanto, há edifícios públicos e há quartéis e há certamente uma panóplia de uma infinidade, mas ainda existirão muito edifícios espaço. Públicos há em Lisboa que têm que ser reequacionados as suas utilizações em prol da comunidade e polos ao serviço da cultura. Cujo objetivo não deve ser exclusivamente a obtenção de recursos financeiros, porque o Estado tem muito essa visão. Olhar para aquilo como um bolo de dinheiro que pode exatamente. Ser transformado e, portanto... E o dinheiro é preciso e o Estado tem que cumprir funções e precisa de recursos. Agora, mas deve haver algum equilíbrio entre essas funções, um não é? Um exemplo que é aquele quartel na Penha de França, em Sapadores, que vai ser um hotel, por via de uma política do governo. Portanto, é tudo o que Lisboa não precisa, é mais um hotel. E quando se tratam quartel... de instalações militares, a coisa ainda é mais complexa, porque há uma lei à parte... para edifícios militares. Pronto. E eles são muito zelosos. Bom, vamos à segunda parte ao segundo tema deste Fórum Lisboa. A Câmara de Lisboa aprovou uma proposta socialista para suspensão imediata de novos registros de alojamento local. Moedas também disse que queria suspender por meio ano as licenças de alojamento local, mas acabaram por aprovar a proposta do PS. Neste momento, 7,5% das casas habitáveis em Lisboa são alojamento local. A iniciativa do PS foi viabilizada por unanimidade. A proposta que vai ter agora ser submetida à Assembleia Municipal de Lisboa, não sei se já amanhã, determina então a suspensão imediata da autorização de novos registros de alojamento local por um prazo de 6 meses, sem prejuízo da sua renovação por igual período. Até à entrada em vigor desta alteração ao Regulamento Municipal no alojamento local, a aplicar nas freguesias onde se verifica um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos habitacionais existentes igual ou superior a 2,5%, ou enquanto o município no seu todo apresentar um rácio igual ou superior a 5%. Penso que isto já foi tudo ultrapassado. Estes rácios, Ana Jara, vou começar por si. Acabou por ser aprovada a proposta do PS, porque a proposta de Carlos Moedas, que dizia que era para entrar em vigor imediatamente, ora, não poderia entrar em vigor imediatamente, uma vez que isto tem forçosamente de ir à Assembleia Municipal, que é quem dá o sim final a esta proposta, não é? Portanto, acabou por ser aprovada a do PS, que era exatamente igual, neste ponto. Neste momento, o município de Lisboa, a cidade de Lisboa, tem 7,5% a cidade inteira de rácio de alojamento local. Isto quer dizer que, em relação aos alojamentos, aos alojamentos existentes, 7,5% são... 7,5% são alojamento local. Alojamento local. Portanto, isto já passou... Já ultrapassou os rácios que estes partidos consideram seriam os adequados. Sim, os adequados. Bom, eu queria dizer, antes de mais, que nós já podíamos ter um regulamento de alojamento municipal, de alojamento local, quero dizer... há muito tempo, há muitos meses, e que não o temos porque, enfim, houve o protelar desta suspensão, que já aqui existia, enfim, por... Cuja intenção existia, E uma não discussão na Câmara por via dos principais partidos, neste caso, enfim, aguardava-se a carta municipal da habitação, aguardava-se esta carta e a aprovação aprovação da mesma, o que o PCP considerou foi que não seria necessário essa aprovação da Carta essa para poder avançar com isto. Para poder avançar, e podíamos ter aqui já um belíssimo regulamento e podíamos ter discutido este assunto, enfim, à luz do que queremos para a cidade, no, na perspectiva do alojamento local, enfim, com as divisões que sempre existiram. Da parte do PCP, nós queremos há muito tempo pensar o desenvolvimento turístico e ordenar o turismo na cidade de Lisboa, e vendo o turismo e o alojamento local, sendo o alojamento local uma dimensão do turismo, porque depois temos os hotéis, não é? Esse sim que ninguém ainda limitou licenciar, e portanto temos um problema de hotéis a serem licenciados, enfim, e sem regulamento qualquer e sem limitação qualquer. Nós aquilo que organizámos e que já propusemos há mais de um ano foi um estudo da carga turística que visa criar uma Carta do Turismo de Lisboa que ordene o desenvolvimento turístico da cidade. Na nossa ótica, tudo isto tem que obedecer a uma lógica, e que não existe, portanto isto tem-se desenvolvido ao sabor do mercado e ao sabor dos empresários e dos movimentos e daquilo que o mercado fazem. Quer fazer, isto não é? tem tido consequências para a cidade, na expulsão de habitantes, enfim, em várias áreas que aumentaram neste desenvolvimento e que ficaram desequilibradas de outras partes da cidade, e portanto nós podemos usar o turismo de uma forma muito mais produtiva e muito mais interessante, e nós não somos contra o turismo, somos a favor do turismo, enfim, lutamos para que ele seja de facto um dos aspectos do desenvolvimento da cidade, que as pessoas tenham bons empregos, bons salários a partir do seu trabalho no setor do turismo, enfim, lutamos para que ele seja ordenado e organizado, e o alojamento local sendo uma dimensão deste turismo também ajustado bem às dinâmicas da cidade. Carlos Ardizan. Eu por acaso estive a assistir, a Ana Jara estava lá, e eu estive a assistir porque a reunião era pública e estava a ser transmitida. E eu, quando chego a casa, tenho por hábito ver o que é que está a dar, e nas reuniões públicas muitas vezes acompanho. E apercebi-me que não percebi exatamente o pormenor que havia entre a proposta dos Novos Tempos e a que foi aprovada. Dizia que era para entrar em vigor a 1 de dezembro. Isto não era legalmente possível. Portanto, fez a proposta mal, não é? Os rácios eram. Não, eles passavam a contar de um zero. O PS dizia que era o rácio superior, ou seja, travava quando o rácio era superior a 5%. O PSD dizia que suspendia tudo. Era zero. Zero. Era zero. Zero. Era. E aí deu polémica. E... Mas não foi por isso que se desentenderam, porque na prática, sendo o rácio da cidade 7,5, já ultrapassado. Suspendiam os dois. Já suspendeu, portanto, já. Portanto, a suspensão era Eu confesso que estive a assistir, não apanhei o início da discussão, já apanhei, não fiquei totalmente esclarecido sobre as diferenças. Pronto, mas sobre, como estes rácios já foram ultrapassados, o resultado é o mesmo. Para além da muita polémica e muito debate que existe entre as bancadas e que é saudável, o que eu percebi é que estava toda a gente motivada para parar isto e, portanto, até haver um regulamento. Até se fazer o regulamento e avançar. E teria sempre que ir à Assembleia Municipal, e amanhã será o nosso ponto 6 na Assembleia Municipal. Mas neste caso, como Carlos Moedas da sua proposta tinha, os Novos Tempos da sua proposta tinham, que entrava em vigor a 1 de novembro, hoje é dia 4, ainda não foi à Assembleia Municipal, não era, seria, do seria, ponto de vista seria legal. Seria 3 ou 4 dias. Era uma lacuna, portanto, foi o PS que avançou, que era uma lacuna legal. Não entrava nada em vigor a 1 de novembro. Não pode entrar em vigor a 1 de novembro. Não pode entrar, mas ouça, também não é por dois dias que as coisas foram. Ou sábado e domingo. Também, mas tirando licenciaturas que se fazem ao sábado e domingo, não ouço assim muitas coisas que se passam em Portugal ao sábado e domingo. Eu percebo, esqueceram-se. Neste momento que estamos a falar, também não está ainda aprovado nenhum. Pois não, mas seja, vai à fosse ele dos Novos Tempos ou não fosse. Pois. Portanto, na prática vai acontecer a mesma coisa e é normal que existam as divergências políticas, que se faça mais ruído ou menos ruído e que se diga que nós fizemos isto para dar a ideia que os outros não fizeram. Mas Carlos, eu aqui não estou a referir divergências políticas que tenho. Mas não estou a constatar que a vossa proposta foi mal feita neste aspecto. Eu não li a proposta, como lhe digo, não li. Quando apanhei o assunto já estava... Como eu li. Não tenho a certeza que se fosse só essa. Não tenho a certeza que fosse só essa, porque eu ouvi a partir de um rácio zero e não avançar mais para a frente. A senhora vereadora explicou por duas vezes o que é que se pretendia. Eu não fiquei totalmente esclarecido com esta parte, mas como digo, já apanhei a meio. E também não acho que seja só por aquela parte ser aprovado, entrar em vigor. Eu que li daquilo que foi publicado depois da reunião. Portanto, foi que tinha sido este aspecto legal. O que eu vi é que no final toda a gente votou e ninguém se queixou e toda a gente amanhã certamente irá portanto isto vai já amanhã à Assembleia Municipal porque é considerado urgente. Foi pedido, a introdução vingou a proposta que tinha uma concepção legal, uma construção legal mais viável. Basicamente, se suspendem... Vingou a proposta que a oposição, que é maioritária, aprovou, porque se tivessem, tivessem sido maioritários, tinham aprovado aquela e na prática era exatamente a mesma coisa. Também, mas se há uma lacuna legal, eu não percebo essa existência, Carlos. Não é essa desculpa, mas há uma lacuna legal, que foi mal feito. Portanto, se foi mal feito, aprovaram a seguir uma que estava bem feita, qual é o problema disto? Viu o debate. É só porque foi a oposição. Eu vi o que se escreveu depois. Eu vi o que se escreve. Entre o que se escreve e o que eu vi e que confesso que não apanhei de início. Está toda com vontade de aprovar uma que não seja vossa. Mas isso é normal, neste caso não foi assim. Não, o aspecto era a construção jurídica da A parte prática, que é o que nos deve guiar, é que fosse uma ou fosse outra, amanhã, em princípio, será suspenso e vamos ver se é desta que finalmente haverá um regulamento, que se vai trabalhar num regulamento para que haja regras claras, porque é bom dizer-se que o alojamento local continua a crescer. Claro. Mas agora é ilegal. Estamos todos contentes com o rácio de 5 ou de 7,5 ou não sei o quê, ou não sei o que mais, mas isso acontece. E, portanto, não podemos meter a cabeça dentro da terra a dizer... Está tudo suspenso, não há nada. Não, porque nós temos seis meses para fazer um regulamento. Continua a crescer. Uma das formas que há uns tempos me disseram como é que eventualmente é feito... Seis meses automaticamente renováveis ao fim dos seis meses, é isso? Alguém que tenha uma casa que esteja em alojamento local, ser contactado por uma reserva e dizer esse já está ocupado, mas eu tenho aqui outra e foge ao controlo. Claro. Portanto, isto é realidade. E, portanto, nós temos que ter em consideração o que é que acontece na realidade. O que é que isso tem a ver com a proposta que estamos a falar? Temos só que ter a perceção. Isso pode sempre acontecer, não é? Antonieta, temos que ter sempre a perceção. Eu sou muito pragmático com as coisas. Há sempre padrões que controlam as leis. Há sempre alternativas. Portanto, não nos devemos fixar só num número, só porque é considerado, porque se toda a gente continuar a fazer outras coisas em redor, isso continua a ser ultrapassado. E, portanto, é só alertar isso. E vamos ver, esperemos que haja um regulamento que possa ser consensualizado o mais possível entre todos, se calhar não será por unanimidade, mas que possa abranger a maior parte, o que há de comum nas opiniões entre nós todos. António Proa. Bom, eu fui à procura de assistir à discussão na reunião pública e, de facto, quero, relativamente a essa discussão, só dizer uma coisa breve para depois dizer as duas coisas que me parece que são relevantes, pelo menos politicamente relevantes. Eu assisti, de facto, a um conjunto de argumentos que visavam encontrar pretextos para que uma ou outra proposta fosse aprovada. E no fim, perdoem-me agora a expressão, no fim quem levou a bicicleta foi o PS, porque conseguiu que a sua fosse aprovada, mas o resultado prático de qualquer uma das propostas, sem discutir, também, porque eu não sou jurista, qual era a maior pureza, qual era a proposta que juridicamente era mais pura, não sei, mas o resultado prático seria o mesmo. No entanto, perderam-se muitos minutos, não sei, se calhar até mais do que uma hora, na discussão de qual das propostas é que vingaria. Mas enfim, também não é uma novidade em termos de reuniões no município de Lisboa, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, perderem-se às vezes tantas horas com discussões que se resolveriam em pouco tempo. Mas estão preocupados com as bicicletas? O que é que eu quero? Eu não sei exatamente quem é que estava preocupado com as bicicletas, mas enfim, de facto, não vou valorizar demasiadamente isso, porque acho que isso realmente não é o que mais importa. É? Tem que ser aprovado. Eu quero, sobretudo, sublinhar dois aspectos. Primeiro, esta questão surgiu agora na sequência de uma alteração, a pretexto de uma alteração legislativa aprovada pelo Governo, e eu andei a ouvir durante algum tempo que a lei punha em causa a defesa, nomeadamente de Lisboa, em relação ao crescimento excessivo do alojamento local. E não é nada disso. Basta para tal que haja um regulamento aprovado e a salvaguarda mantém-se. Mais, as alterações legais que foram apresentadas... As alterações legais apresentadas pelo Governo aumentam as competências dos municípios na regulação do alojamento local em cada município, ou seja, o Governo deixa de impor tantas restrições em termos gerais, mas permite que cada município as imponha. E, portanto, ao contrário do que eu ouvi dizer, com primeira reação de que vinha aí outra vez o caos e os problemas no alojamento local, virão ou não em função da vontade de cada município. Cada Câmara. E eu, como acredito na ação dos municípios, fico satisfeito com esta alteração legal. Segundo aspecto, há muito tempo que a oposição vinha a afirmar que o Presidente Carlos Moedas e a atual maioria estava do lado do alojamento local. Bom, simplificando, porque eu acho que nem é assim que se deve tratar o assunto, e contra as pessoas que moravam em Lisboa. Sim. Bom, foi o Engenheiro Carlos Moedas que na Câmara também fez uma proposta de suspensão total do alojamento local. E, portanto, da concessão de novas licenças. Exatamente, suspensão total da concessão de novas licenças. E, portanto, parece-me que esse argumento de que Carlos Moedas era a favor do alojamento local também cai pela base. O que me parece agora que é importante é que seja finalmente aprovado um regulamento para o alojamento local, que de facto dê resposta aos problemas e às especificidades da cidade de Lisboa no alojamento local. Para quem me conhece, eu também acho que existe excesso de alojamento local em Lisboa, em geral e em particular nas zonas históricas. Acho que é importante que a Câmara tenha um papel importante. Este diploma legal dá mais ferramentas ao município para poder agir e eu espero que o município utilize todas essas ferramentas para conter, para regular o alojamento local e para que de facto o alojamento local não resulte em prejuízo para quem quer morar em Lisboa, pese embora, na minha opinião, o alojamento local deve ter um espaço e um papel na atividade económica e social da cidade de Lisboa. E agora eu pergunto, este alojamento, esta regra, esta restrição entra em vigor, não se pode mais, o que é que mas já existia, pode alterar, isso, e também é importa dizer, Antonieta, vale a pena dizer que neste momento já estava em vigor a suspensão da concessão de novas licenças, aliás. Hoje tenho pena que a nossa colega Carla Madeira, do Partido Socialista, não esteja cá. Mas outra coisa que era dito era que Carlos Moedas é que era responsável pelo crescimento anárquico, descontrolado, desregado de alojamento local. Não é verdade. Fernandina. O alojamento local cresceu nessa altura e cresceu quando o governo, também socialista, não impôs quaisquer restrições, nem deu aos municípios, a não ser muito tardiamente, ferramentas. Entretanto, seja dita que Lisboa foi a primeira cidade a conseguir ter um regulamento de alojamento local. Sim, é verdade. Em tempo recorde. Mas tardiamente, porque o governo demorou muito a legislar sobre isso. Sim, do que era suportável. Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Mas é uma herança. Isso vale a pena também ter presente. É uma herança. Portanto, quando se faz quando eu vos pergunto o que é que muda, não é bem verdade. Aqui, vocês me dizem que isto já está em vigor, então isto serve para quê? Não, renova a eficácia da suspensão da concessão de licença de alojamento local. O Governo revogou o Mais Habitação, que era uma legislação do Governo PS, nesta questão do que também regulava isto. Então, houve necessidade de suspender por mais 6 meses o alojamento local em Lisboa. Até se verem que pensa. Mas o alojamento local em Lisboa já estava suspenso. Já vinha suspenso. Já vinha suspenso por via desta legislação que foi revogada agora. E nós agora, enfim, é andar para a frente. Agora são 6 meses, espera-se. 6 meses e para podermos discutir este assunto. Porque Lisboa vai ter um regulamento para o alojamento local e é disso que estamos a falar. Exatamente. Vamos esperar por esse regulamento e depois fica definido. As condições para o exercício. As condições para o exercício. Enquanto não for alterado. Desta função, enquanto não for alterado. Muito bem, António Proa, vamos à música, que é sua. É, o fado de hoje é um fado que vem a propósito desta época em que está a decorrer na Golgã a Feira Nacional do Cavalo, entre 1 e 11 de novembro. É uma feira muito importante para as tradições e para a cultura portuguesa, para o mundo rural português, muitas vezes demasiado. É a feira de coisas rurais do país, não é? Enfim, dedicado ao cavalo, que é aliás um elemento muito importante também da nossa economia e tantas vezes demasiadamente desconhecido de quem vive em Lisboa. O fado não ignora, não se alheia dessa realidade e por isso o fado que eu escolhi é um fado de Hermínia Silva, que é o fado da Golgã. Muito bem, relembro que temos um podcast em archive.org que já está em funcionamento novamente. Esteve aqui umas semanas com graves problemas, mas já está a funcionar. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, relembro, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Amália, Setúbal, Palmela, Sesimbra, 100.6. Música é o nosso fado.